bairro da Cruz Vermelha como o rapper Plutónio. Ficou ferido no membro inferior esquerdo e teve de ser assistido no Hospital de Cascais. Nem culpa é partida, eu chego em casa antes das 3 da madrugada. Fez tão confuso, solteiro ou casado, eu tenho 3 moradas. Eu tive 3 amantes, mas ainda estou com a mesma namorada. Negócio eu faço longe do cubico, porque a zona está espigada. 6 anos à cabeça, aos 19 eu perei a advogada. E no dia do julgamento ela disse, puto, não se passa nada. Nem beijei a tua dama, ainda lhe dei chuva dourada. Rap Tuga está a evoluir, mas não se passa nada. Giro diz que toca o mesmo tema. 5 estrelas no meu emblema. Troquei microfone por algemas. Tô na rua com mesmos problemas. Como a Clara e tu ficas com a gema. Mais ação que filmes de cinema. Tu deixa até alto e serena. Gira diz que toca o mesmo tema. Ei, passei um mau bocado na infância, agora não se passa nada. Não se passa nada. Eu e ela estamos envolvidos, mas não se passa nada. E quando a gente passa, dizem o que é que se passa, não se passa nada. Moção passa na rádio, carripana passa e não se passa nada. Se diga, é sujo, ninguém quer saber. Venho de uma savanta, matar ou morrer. Violetas ou roxas, eu não quero saber. Get your money, maniga, niga, get your money. Rusga no cubico, mas tranquilo, nigga, não se passa nada. Passei a madrugada na esquadra, mas não se passa nada. Levei uns quantos tiros, mas estou vivo porque não se passa nada. 10 quilos no cubico, meia hora, nigga. Sem caviar no prato, com lama nos sapatos. Cresci na lei da salva, mas não sou bicho do mato. Vim do anonimato, não sou de ir em boates. Filho dos meus irmãos, o meu pai só deixou retrato. O meu silêncio é caro, porque falar é barato. O tempo nunca para, eu paro pouco no meu quarto. Estou sempre ao pé da 9, tipo 10 menos um quarto. Quando eu foder a Tuga, o rap vai nascer molado. Maniga, eu sou da cruz e não é pelo crucifixo. Antes do 9-6 eu tinha escutas no meu fixo. Tem muita cara nova nesse game que eu nem fixo. Quando falar de rap, tem Plutónio no prefixo. Agora somos muitos, eram poucos no início. Antes do final da história, muitos trocaram princípios. Mudei a minha história para o meu próprio benefício. Sangue, lágrimas, suor, sempre vindo ao sacrifício. Ei, não fiques assustado porque isto é só a entrada. Almoço jantarado com lagosta para a entrada. Nunca fui de sair muito, tinha os bifes à entrada. Mas à pala da fama agora eu trago uns 20 niggas à entrada. Se o dinheiro é sujo, ninguém quer saber. Salvão da lei, matar ou morrer. Violetas ou roxas, eu não quero saber. Get your money, get your money. Passei um mau bocado na infância, agora não se passa nada.